chegar onde sonhou, tem que caminhar. Até os meninos bom novo hoje aí na rua, pra lá e pra cá, que corre pelo céu, né? Se quer chegar onde sonhou, tem que caminhar. Mais alguma dona Maria, ia, ia. Meu jeito é doidão, mas é sincero. Sem conversinha mole, lero, lero. Daqui de onde vem, o papo é sério, igual é. Me diz aí, man, qual que é. Tô sempre com os Nemo e não vou largar. Amigos para sempre terá de cuidar. Cê sabe que os fecha é ruim de achar. E os quatro que tem o som foda, não ligam pra moda. Tão sempre comigo, cê sabe bem. Quem come as pedras sabe o destino que tem. Na praça ou no bar, ou no estúdio no G, ou na casa na Li, ou perdidos na lua. Que não é bebida lá que tchá, mas a mente capotar. Não temos hora pra voltar, mas sei que ela me espera e sabe que vou chegar. Sei bem quem acredita, com 30 não posso errar. Quanto mais cê aprende, mais a vida fica dura. Cada sentimento é uma música. Cada queda, experiência única. Mesmo às vezes ausente, a amizade continua. Se quer chegar onde sonhou, tem que caminhar. Até os meninos bom novo hoje aí na rua, pra lá e pra cá, que corre pelo céu, né? Se quer chegar onde sonhou, tem que caminhar. Mais alguma dona Maria, ia, tem que caminhar. Soldado pronto, rua, esquina, sutura. Um ponto pra cada corte, a cicatriz, meu Deus, que nos segura. E quem corre comigo, amigo de gangue. Dos três macacos velhos, nariz sujo de sangue. Peão pela quebrada, junto com os caras certo. Uísque energético, bonecão é Lego. Tanque cheio, estrada, vamos meter marcha. Decide no rolê enquanto nós se racha. Cabeça é cabeça, ouvido é ouvido. Boca de homem fala menos que é de menino. Postura é postura, sem precisar de pagar. Direto na ideia, pro chiclete não esticar. Do asfalto só memória, do palco eu faço história. Enquanto tô correndo, observa, se comporta. Aprendi quase 19, 20. Ou bem mais fake, também já caí. Quantos dividir, quantos ficarão firmes? Quantos mais pedirão por mais um repeat? Uma trilha, uma página que foi virada. Um sentimento bom, longa, estreita caminhada. Se quer chegar onde sonhou, tem que caminhar. Até os meninos bom novo hoje aí na rua, pra lá e pra cá, que corre pelo céu, né? Se quer chegar onde sonhou, tem que caminhar. Mais alguma dona Maria, ia, ia, ia, ia. Vem pra cá ouvir, não vai se iludir. Sei que vai sentir meu rap, eu canto minha verdade. Não pode mentir, usa maquiagem, que qualquer hora com a chuva sai. Vem pra cá ouvir, não vai se iludir. Sei que vai sentir meu rap, eu canto minha verdade. Não pode mentir, usa maquiagem, que qualquer hora com a chuva sai. Eu vou falar de tristeza, o meu tempo não dá. Meu rap não é feito de minhas verdades. Quem ouve sabe até minha idade, minha personalidade. O microfone é tudo que eu preciso. Iniciativas que libertam. O nascer do sol se mantém subindo. Herdeiro de mais alguma dona Maria. Tem um barato que não dá pra perceber. Tem um maior valor, você não vê. Papai de árvore na praça, as crianças na rua. Vento fresco na cara, as estrelas, a lua.